Começando mais um programa Roda de Poesia. O rio corrente de água potável, um clima agradável, um bom ambiente. Um chazinho quente após uma ceia, uma lua cheia no céu a brilhar. Eu faço é zombar da fortuna alheia. Um lugar distante de poluição, sem agitação, sem pressa um instante. Eu e minha amante, somente nós dois, feijão com arroz e ame manteiga, garanto que chega herdeiro depois. Eu quero um viveiro de pássaro cantando, rosa perfumando todo o meu canteiro. Pequeno dinheiro que dê pra viver, eu quero é saber se estou sossegado, que eu sou conformado com o que aparecer. Quero uma panela de feijão fervendo e o fogo gemendo por debaixo dela. Quero uma janela aberta ao nascente, um cão paciente e uma rede armada pra quem não tem nada e é suficiente. Não quero jornais no meu pé de serra, notícia de guerra que o homem faz. Aqui estou em paz com tudo que fiz. Minha amante diz que eu não tenha pressa, que o que lhe interessa é que eu seja feliz. Adeus calçamento, tumultos e gritos, barulhos, apitos, tanto movimento. Eu já não aguento, para longe irei. Por lá cuidarei dos meus interesses, qualquer dia desses notícias darei. Por lá cuidarei dos meus interesses, qualquer dia desses notícias darei. Por lá cuidarei dos meus interesses, qualquer dia desses eu retornarei. Vamos fazer hoje um programa especial com um artista de, digamos assim, singular no que diz respeito à poesia sertaneja, à poesia de Matuta, do repentista de viola, que tem um grande significado estético para o sertão. Hoje escolhemos um poeta para trabalhar e para trazer para vocês, queridos ouvintes. Trata-se de Oliveira de Panelas. Oliveira Francisco de Melo, conhecido como Oliveira de Panelas, é pernambucano nascido no município de Panelas. O repentista foi adotado pela Paraíba, onde reside há 30 anos, e conquistou o título de cidadão pessoense e de cidadão campinense, além da medalha Augusto dos Anjos. Com 45 anos de carreira, Oliveira de Panelas coleciona uma série de premiações e títulos que conferem ao artista a posição de um dos mais renomados e importantes representantes dos poetas repentistas no Brasil. A temática voltada para os problemas sociais do Nordeste, o romantismo com um tom lírico e humor e entretenimento está registrado em 15 livros, 22 CDs, 11 LPs, gravados individualmente e em dupla. Resultado da parceria com artistas consagrados, como Otacílio Batista, com quem cantou por 23 anos. Em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco, o poeta viandante viajou, poeta gozador, filósofo, caminhava mundo afora e contemplava tudo. No dia de finados, indo ao cemitério, viu uma cena curiosa que lhe chamou a atenção, porque o bom poeta, o bom artista, não deixa que estas coisas passem despercebidas. Uma viuvinha que chegava toda apressadinha, em vez de rezar, chorar e botar flores como de costume, estava era mijando em cima da cova do marido. Nisso chega o padre e dá-lhe uma bronca dos diabos. E assim nos foi contado. A viúva de Zé Guido, no cemitério chegou, tirou as calças e mijou na cova do falecido. Chega o padre enfurecido e diz: que barbaridade! Ela diz: não é maldade o que eu estou fazendo agora. Seu padre, a gente só chora por onde sente saudade. E eis que o menestrel, ouvindo da saudosista aquela sinceridade, disse-lhe: menina, eu sou poeta e vou cantar 3 estrofes em martelo agalopado para você com o título Fechadura Vedada. E o mote em martelo vai ser assim: tem viúva que morre sem manchar o papel do primeiro casamento. Tem mulher que perdendo o companheiro dá adeus a orgasmo e sensação. O amante que tem é o colchão e faz carícia do próprio travesseiro. O primeiro será o derradeiro e sua imagem não sai do pensamento. Que ela teme encontrar um azarento que só quer do que é seu se aproveitar. E tem viúva que morre sem manchar o papel do primeiro casamento. Tem viúva coitada que perdendo seu marido que foi para outro mundo, sente um medo terrível do segundo tê-la em conta na peça de um remendo. Aí pode causar-lhe um mal tremendo pelas regras do seu procedimento. Homem bruto do jeito de um jumento é o bicho mais fácil de encontrar. E tem viúva que morre sem manchar o papel do primeiro casamento. Tem viúva coitada que nem sonha de fazer o segundo matrimônio, por temer se meter num pandemônio e se casar com um sujeito sem vergonha, envolvido com roubo e com maconha, um pão duro metido a ciumento, que depois de tomar seu aposento quer apenas viver sem trabalhar. E tem viúva que morre sem manchar o papel do primeiro casamento. E a viuvinha agradeceu ao poeta, prometendo chorar sempre na cova do seu eterno pão doce, até que o padre se acostumasse e não lhe perturbasse mais nas horas do seu grande amor. Dono de uma voz, né, inconfundível, né, conhecido como Pavarotti do Sertão, participou de mais de 300 festivais musicais. O repentista conquistou a primeira colocação por 185 vezes. Dono de uma voz forte e afinada e considerado o renovador da cantoria pelos temas modernos abordados e pela técnica usada na arte de fazer seus versos. O compositor encantou um público ilustre, formado por autoridades internacionais, como o presidente de Cuba, Fidel Castro, além de várias personalidades do mundo artístico e social. Cantou para o Papa João Paulo II, enquanto ele fez a sua segunda visita à Argentina. Também compartilhou os palcos com o cantor Roberto Carlos, por nada menos que 4 vezes. Com a experiência acumulada, como presidente da Associação dos Poetas Repentistas do Brasil, sediada em João Pessoa, como membro do Conselho de Cultura da Paraíba e membro da União Brasileira dos Escritores de Recife, o repentista dá andamento a uma série de projetos, estão previstos os lançamentos do documentário especial da arte da cantoria Nós mesmos, nós na América Latina, nós no Brasil, nós no Nordeste, nós no Sertão, nós em qualquer lugar, com a tradição de José de Souza, PhD em Ciência e Tecnologia da Comunicação. O projeto Ópera Nordestina também deve ser lançado em breve. Esse é Oliveira de Panelas, no programa de hoje. Sou eu, caboclo da roça, criado dentro da mata. Nunca calcei um sapato, nunca usei uma gravata. Moro perto da cidade, mas pra falar a verdade, só vou lá de feira em feira, ou quando há precisão, pra batizar um pagão ou chamar uma parteira. No dia que eu registrei o meu menino mais novo, o juiz estava zangado, gritou no meio do povo. Me chamou de maltrapilho, sujo, plantador de milho. E disse mais umas piadas, dessas que a boca não cabe. Matuto besta só sabe fazer menino e mais nada. O juiz não tinha filhos que enfeitasse a sua vida. Eu sabia da história, fui direto na ferida. O senhor está zangado, tem 10 anos de casado e a mulher não tem um filho? A sua comida fina não contém a vitamina que tem na massa do milho. A minha família é grande, 10 filhos e uma mulher. Sua família é pequena, mas é porque você quer. Que a sua mulher lhe embroma, quase todo dia toma anticoncepcional, lhe vicia na novela, dorme tarde, faz tabela e se esquece do principal. Doutor, ouvi o senhor dizer que está gastando por mês mais de 10 salários mínimos só com perfume francês? Diz que a vida é uma bomba, que foi não foi leva tromba, com mercadoria falsa. Comprar perfume estrangeiro é para quem possui dinheiro nos 4 bolsos da calça. Caro doutor, lá em casa, ninguém não conversa em luxo, que afora uma simples roupa, o resto é encher o bucho. E não acostumei meu povo exigir sapato novo para as noitadas de São João, que em vez de um colar de ouro, compra um corredor de touro para se comer um pirão. Lá ninguém fala em perfume. O que há na minha casa é cheiro de carne assada pingando em cima da brasa. Minha cabocla Maria, gorda, disposta, sadia, para toda vez que eu quiser botar fogo na geleia, que para isso a minha véia é mulher sendo mulher. Como é galinha caipira, doutor, e não galeto de granja. E ao invés de Coca-Cola, eu tomo suco de laranja com rapadura de mel. E escuta aqui, bacharel, conversa longa me atrasa. Quer ver a mulher ter filho? Bota um plantador de milho pra dormir na tua casa. O poeta gozador é um personagem nordestino. Ele é fictício e, ao mesmo tempo, real, por paradoxal que possa parecer. Ele viaja pelo Nordeste todo, nas cidades principais, nas capitais, contando causos, ouvindo causos, contando histórias, ouvindo história, fazendo discurso, ouvindo discurso, comentando com o povo a sabedoria popular, fazendo gracejo, fazendo humor, tudo aquilo, falando da política e do político. Conversa com o cego na feira, com o padre. Alguém interroga o poeta gozador filósofo para que ele disserte qualquer coisa sobre sua vida, de um tudo, tentando agradar através dos seus versos. Chegando uma vez na cidade de Guarabira, o poeta gozador começou a cantoria com Zé Cardoso, o poeta Zé Cardoso, da cidade do Encanto, nordestino, cabra macho. E lá no Hotel Lucena, nosso Antônio de Brito e seu Dias, Severino Dias de Araújo, pediram ao poeta gozador e a Zé Cardoso um mote de 7 linhas, dizendo: tem muita gente vivendo sem condição social. E eis que Zé Cardoso começou. O mundo que Deus criou, que tem tanto conteúdo, para o rico sobra tudo, para o pobre nada sobrou. O pão que o diabo enjeitou e que podia fazer mal, sacudiu lá no quintal, e o pobre é quem está comendo. Tem muita gente vivendo sem condição social. O poeta gozador não quis ficar para trás e terminou dizendo: todo pobre é indigente e o seu banquete é farinha. Quando come uma galinha, um ou outro está doente. Por não ter costume, sente uma cólica intestinal. Quando toma um sorrisal, ele é quem fica fervendo. Tem muita gente vivendo sem condição social. Zé Cardoso não quis terminar a cantoria e fez outro verso bonito. A pobre é na palafita, mas a dama da society passa a noite na boate, trajada em roupa bonita. Da pobre a roupa é de chita, que parece um carnaval. Ainda bota um avental para cobrir o remendo. Tem muita gente vivendo sem condição social. E quem disse que o poeta gozador não ia terminar fazendo outro verso do tamanho do Zé Cardoso, que disse assim: rico toma vodka Orloff, o pobre é na catuaba, tira gosto de piaba, tripa de carneiro e bofe. Rico come estrogonofe com vinho de Portugal, bebe água mineral, e eu paro e fico dizendo: tem muita gente vivendo sem condição social. Você está ouvindo o programa Roda de Poesia 88.1 Lama FM. Programa hoje com o tema de Oliveira de Panelas. As músicas que você escuta nesse programa é de uma coleção chamada Série Os Grandes Repentistas do Nordeste. Nesse CD especificamente, todo dedicado a Oliveira de Panelas. Em Fortaleza, no Ceará, o poeta andante e galanteador, amante das coisas belas, notívago por excelência, sempre deleitava-se na paixão crescente pelo afago feminino. Um dia o poeta amante das emoções recebera o mote do Dr. Antônio Ferreira, o grande poeta cantador, grande homem e grande amigo, que na mocidade foi um Dom Juan e hoje ama só sua bela Ana Maria. E foi solicitado o mote para os dois poetas cantarem, que diz: quem é que não admira a beleza feminina? E o poeta gozador começou: na minha concepção, toda mulher é sereia. Não existe mulher feia, depende da precisão. Chegando a ocasião, enfrento sol e neblina, ponta de vaca turina e espinho de macambira. Quem é que não admira a beleza feminina? E o poeta Antônio Ferreira dá continuidade a seus versos, fazendo um verso bonito, pagando do poeta glosador e gozador. Com mulher no meu cenário, eu não ligo o prejuízo. Vendo o carro e fico liso, dou sumiço ao meu salário. Acho que até seu vigário, assim que a missa termina, joga pra lá a batina e lá no convento se vira. Quem é que não admira a beleza feminina? O poeta gozador, achando bonito, dá continuidade com verso à altura do de Antônio Ferreira. Música. Os machos ficam gamados vendo menina fogosa, de fala mansa e dengosa, os lábios avermelhados, quadris bem movimentados, ponta de canela fina, uma tanga pequenina, feita só com uma tira. Quem é que não admira a beleza feminina? O poeta Antônio Ferreira, querendo dar continuidade, faz mais um. Me censure quem quiser, mas eu sempre achei e acho: mulher foi feita pra macho e macho feito pra mulher. Se por acaso eu tiver doido da fome canina, no catimbó da esquina devoro até pomba gira. Quem é que não admira a beleza feminina? E quem disse que o poeta gozador não faz mais um pra concluir? Fez a altura do grande Rato Ferreira. Na hora que a gente ama, o beijo tem mais sabor. Ninguém olha o cobertor, o travesseiro, o pijama. Amassa o forro da cama e apaga-se a lamparina. Um corpo cede, outro inclina, um diz ai, outro suspira. Quem é que não admira a beleza feminina? Você está ouvindo o programa Roda de Poesia 88.1 Lama FM. Programa hoje com o tema de Oliveira de Panelas. As músicas que você escuta nesse programa é de uma coleção chamada Série Os Grandes Repentistas do Nordeste. Nesse CD especificamente, todo dedicado a Oliveira de Panelas. O hilariante poeta caminhador, gozador, gracejador, humorista por excelência, em todas essas cidades nordestinas encontrava sempre uma plateia. Encontrava sempre aquela multidão de feira para ouvi-lo, conselhos, humor e tudo aquilo. E eis que um ancião de origem egípcia o interroga: poeta, que nos dizes do mistério das pirâmides? E eis que foi dito: construir uma pirâmide, se é difícil, não acho. Eu acharia difícil se nascesse um cabra macho e construísse uma pirâmide com o vértice para baixo. Um estudante de história pediu que falasse da princesa Isabel, a Redentora, e o poeta improvisou: sei que a princesa Isabel casou-se com o conde Teu. Porém, desse casamento, outra coisa aconteceu. O conde Teu não deu nada. Dona Isabel foi quem deu. Uma mulher que tinha feito computação pede ao Aedo Glosador que defina o computador. E o artista fez. Quem fez o computador tinha bom conhecimento, composto por três palavras: computador, belo invento, se faz de preposição, meretriz e sofrimento. E a massa aglomerou-se ante o vato humorista e pediu que falasse de tudo, de variados assuntos. E eis que o poeta foi destrinchando diversos temas para aquela multidão que o assistia. E terminou dizendo: já pensou no Polo Norte alguém ter que dormir nu, comer galeto gelado de titela de urubu e ter que tomar na marra supositório de Itu? E a multidão era para terminar, mas não terminou. E um mutuário do antigo BNH, que estava inadimplente, disse: poeta, fala para nós do antigo BNH, só tu sabes definir. E o poeta disse: tem coisa que a gente explica sem saber como explicar. Se as pirâmides do Egito fossem do BNH, ainda hoje os faraós tinham contas para pagar. Os jovens que gostava de música, do rock, jovem do interior, perguntaram ao poeta: poeta, que nos fala dos cantores e das cantoras brasileiras? E o poeta disse: Uma coisa, se eu pudesse, transformava-se em sobrouço. A voz de Maria Alcina botava em Ney Mato Grosso, nem que fosse necessário um transplante de pescoço. E de Fafá de Belém, poeta, fala para nós que gostamos tanto dessa música brasileira. O poeta, em meio à multidão, disse: uma coisa que eu queria que acontecesse também. Já pensou eu ser bebê de uma Fafá de Belém? Juro, como eu não pedia mamadeiras de ninguém. E um jovem estudante que estava fazendo pintura, gostava muito de pintar, disse: poeta, fala para mim dos gênios da humanidade. Fala para nós de Picasso, que nós gostaríamos muito de ouvir. E o poeta diz: Picasso é aumentativo. Não entendeu quem não quis. A esposa de Picasso devia ser bem feliz, não pelo que lhe pintava, mas pelo que o nome diz. E aquela juventude que gostava muito da música, da arte, da história, diz: poeta, define para nós o quadro de Leonardo da Vinci, daquela Mona Lisa, daquela misteriosa mulher. E o poeta diz: sabe por que Mona Lisa não mostra os dentes para a gente? Foi porque Da Vinci disse: ria com os lábios somente. Você deve estar lembrada que faltam os dentes da frente. E o poeta continua com aquela multidão ao lado. Chega um homem que tinha se casado e não tinha dado certo. Diz: poeta, comenta para mim meu infortúnio conjugal. E o poeta disse: a coisa pior do mundo não é morar na cadeia. É o sujeito casar-se com uma mulher burra e feia, ainda ter um Ricardão morando parede meia. Alguém pergunta ao poeta gozador: poeta, que nos diz da filosofia política? E ele assim argumentou: política e religião vestem-se no mesmo terno. O poder é o paraíso, mesmo que não seja eterno. Oposição, purgatório. O ostracismo, um inferno. Um político que tinha perdido o poder pede ao poeta que diga alguma coisa com relação a ele. E o poeta fez: o político no poder, compará-lo a alguém lembrou-se? Com burro levando açúcar, que carrega mel no coço, caldo de cana na boca e até a rabada é doce. Um camponês muito astuto, que sabia da preciosidade do voto, que com um se perde e com outro se ganha, solicita ao poeta andejo um verso sobre sua vitória. E ele diz: o homem que faz política por muitos votos que tenha, é como quem faz coivara com seu roçado na brenha, todo garrancho ele deve pegar para fazer lenha. Um caminhoneiro que estava presente aproveita a presença do artista. Ele, que tinha perdido tudo na campanha política, deseja escutar algo sobre ele. E o poeta faz: numa campanha política, além da grande despesa, é igual à estrada nova. Disso pode ter certeza. Em toda curva aparece uma tremenda surpresa. O outro político agiota, que estava escutando o aedo cantador, pedira-lhe uma cestilha sobre o assunto. E o poeta continua: a moeda tem dois lados, a política é assim também. Política é como lagoa, quando cheia tudo bem, porém baixando de nível mostra a sujeira que tem. Você está ouvindo Roda de Poesia. Chegamos ao fim do programa. Agradeço a todos e mais poesia no próximo programa. Eu sou Jarbas Nunes. Ronaldo Vasconcelos. Um abraço a todos e até o próximo encontro. A biografia de Oliveira de Panelas, exibida no programa de hoje, foi retirada do blog Cultura Popular, cujo endereço é culturapopular2.blogspot.com.br. Thank you. Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Escrevi toda a ópera italiana, sou autor da clonagem da ovelha. Todo mundo vai ter sua parelha extraída da célula e da membrana, dos Apolos da NASA americana. Autorizo os seus voos principais nas difíceis missões espaciais. Toda vez que preciso lhes altero, e um foguete só sobe quando eu quero. E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Construí toda a Arca de Noé, projetei a cidade de Moscou. Fui a Tóquio dar aulas de robô e já tomei raio laser com café. Ensinei futebol ao Rei Pelé, campeão de 3 Copas Mundiais. Ingeri soda cáustica e bebi gás, merendei chumbo quente e metanol, e não mexeu nem com meu colesterol. E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Construí a barragem de Assuan, projetei a cidade de Cracóvia, assinei todo o pacto de Varsóvia e presidi o tratado da OTAN. Comprei todos os boides da Panam e sou o dono do ouro em Carajás. E vou dizer aos poderes nacionais que é preciso uma tática mais moderna, que pra nós já foi paga a dívida externa. E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Botei trilho no Transiberiano, a Dom Helder ensinei teologia, dei lições de direito a Nelson Hungria e ensinei português a Ariano. Revisei todo o credo luterano, dividido dos dogmas clericais, escapei da prisão de Alcatraz. Consegui liberdade para Judas, me banhei no Triângulo das Bermudas. E o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Certa vez eu estava em Hollywood, de lá fui a Marlboro e Arizona. Lá eu tive um convite de Madonna pra tomarmos um banho de açude. A galega mostrou muita saúde, eu também lhe mostrei ter muito gás. E no manejo das táticas sensuais, tudo quanto ela quis fiz em inglês. E depois perguntei-lhe em português, o que é que me falta fazer mais? Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz. Mas o que é que me falta fazer mais? Se o que eu fiz até hoje ninguém faz.